Yeah. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Yeah. Só aciona, faz o brota contrato. Que faz brota contrato. Sempre que eu apareço. E essa vadia é fraca pra ser Judas. Ela tenta derrubar, ela tenta dar beijo. Só aciona, faz o brota contrato. Que faz brota contrato. Sempre que eu apareço. Yeah. E essa vadia é fraca pra ser Judas. Ela tenta derrubar, ela tenta dar beijo. Yeah. E eu só guardando o malote, crescendo o meu pacote, mudando de endereço, viciado em comprar lote. Mais milhão que o agro, tô engordando o meu gado. Mais rica que o sertanejo, duquesa é o novo pop. Milionário José Rico, eu e o D é 75. Eu e o D é 75, eu e o D é 75. Ele gosta de Prada no cinto, eu gosto de pedras no brinco. Ele tira a roupa quando eu rimo, ele vira fã depois que eu rimo. O D fica chapado, como que leva a vida assim? No estúdio com duquesa eu faço sair. Meu mono tá legal, eu tenho muita bala. Guardo um bolo de nota azul na minha miritinha. 2-2-3 já tá no pente, Vivieres no meu dente. Jovem Dex presidente. Esse bro que fala aposta, mas seu pulo não aguenta. Quando eu tomo codeína, tiro em câmera lenta. 10k na minha bolsa, mais 10k no meu pescoço. Ontem eu tava na LV e hoje eu pulei lá de novo. Perfume de puta cara, grife enfeitando meu corpo. Toda no meu closet. Só aciona, faz o brota contrato. Que faz brota contrato. Sempre que eu apareço. Yeah. E essa vadia é pra cá pra ser Judas. Ela tenta derrubar, ela tenta dar beijo. Yeah. Só aciona, faz o brota contrato. Que faz brota contrato. Sempre que eu apareço. Yeah. E essa vadia é pra cá pra ser Judas. Ela tenta derrubar, ela tenta dar beijo.